falar da choupana que lá se erguia no monte, onde chorava uma fonte mais alva que a dor do luar. Era uma linda igrejinha, tão linda e tão bonitinha, de onde se via tardinha o sol caindo no mar. Então um canto exalava que a dor ainda consola, enquanto a minha viola gemia ao teu coração, ouvindo-te a melodia. A noite branca sorria, e só quando o sol nascia é que morria a canção. Ali no cimo do monte, à beira da loura praia, a sombra da sapucaia, que é mesmo um verdoso véu, a gente não sabe ao certo se a choça do céu tão perto, fitando o horizonte aberto, quer ver mais tarde.